38 mil, 38 mil, 38 mil, 38 mil, 38 mil, 38 mil, 38 mil, sem foco nas multidões, trocarão diploma por dinamite, sequestro e rebeliões. 38 mil estão queimando o colchão, simplesmente pedindo agilidade no processo de condenação. 38 mil perfurando blindado do alto escalão. Somados somos 38 mil perdidos vagando sem profissão. 38 mil lideram quadrilhas e facções em nome de quem sangra na mala dos camburões. 38 mil dizendo não senhor, não fui eu não. Então te entrego 38 mil modelos de execução, organizados e embalados em sacos plásticos. 38 mil dos nossos que foram executados, relatos de 38 mil pensamentos incontidos na solidão, equacionando as tentativas de fuga da depressão. 38 mil espécie, cartão ou cheque, falta de escola, biblioteca, creche. 38 mil na vala por causa dos pad black. 38 mil nos deixou saudades nos bares, biqueiras, lares. E nos 38 mil moradores de casa sem laje, sem pai nem mãe, coragem ou sagacidade, onde ela se perde com música sem mensagem, na ilusão, negócios, dinheiro e na pilantragem. 38 mil perderam os valores na jaula da miséria, do circo de horrores. Flores florindo túmulos de alguns cantores, ourives cobrando em dólar o peso das tuas dores. Cores, clones, odores. 38 mil, milhares de botas pra servidores, de cacetetes, fardas, balas, escudos, barbeadores. Conheço vários no rap que fazem papel de atores. 38 mil, carapuça, se servir cê veste, sei quando investe é pra calar, cupinga a voz de um cabra da peste. 38 mil, certidões que foram emitidas, das 38 mil, mulheres livres pra queimar paulista. 38 mil, kalashnikovs, agora é cena de assalto parado, ninguém se move. 38 mil, bancos 38 mil, lendas 38 mil, problemas agravados e filmados pelo Datena. 38 mil, vagabundos diplomados, encapuzado invadindo mercados. 38 mil processos que já foram arquivados, de catador de banco com armas de plásticos. 38 mil, bandido lendo as velhas. 38 mil, páginas do mesmo livro. 38 mil, Marx, Proudhon, mala testa. 38 mil, lutar e tomar o tiro na testa. 38 mil, Guevara, Fidel Castro, Marighella, Eduardo, Ricardo, Mauri e Mandela. 38 mil, prisões treinando vilões, enquanto 38 mil estão no empenho de alguns milhões. 38 mil canhões, 38 mil caixões, talibãs, vietnãs, irmãos e irmãs. 38 mil favelas, 38 mil quebradas, conversas, mentes roubadas. 38 mil motivos pra te ver chorar, um só projétil usado pra me calar. 38 mil motivos pra não te deixar vivo, aviso IML, 38 mil artigos.